droga venenosa, ação intravenosa, movimento lento, parasita, inimigo invisível, furtividade, o mago não detecta, infecta, distorcendo verdades, eternidade, são só 5 minutos, vulnerável, enfermidade aguda, no silêncio é que ela faz barulho, vejo vultos, ouço vozes, impalpável, anatomia da psicose, caminho estreito, curvas perigosas, sinuosa, deita na minha cama, dano cerebral, lunático na grama, a bruxa solta no quintal, sobra até pra inocente, sente a total falta de esperança, o nó na garganta, o peso das correntes, sem fuga, sempre me acompanha, de campana, companhia indesejada, ácido falso, minha mente bugada, eterna bad trip, não adianta água gelada, enfeitiça, areia movediça, o canto da sereia hipnotiza, devasta essa brisa, ferida que não cicatriza, a camada de realidade é tão fina. E aí, cuzão? Eu tô ouvindo o alguém me chamar.